do calor da vida. Vida que brilha, que possibilita viver outra vez essa paixão. Oh, oh, oh, oh. No coração. Oh, oh, oh, oh. Quero tanto, quero tanto, simplesmente teu encanto, minha flor de lis. Luz da vida, vida, por favor, abre a janela e me faz feliz. É bom demais, é bom demais. Oh! É bom demais, é bom demais. Te ver outra vez, é bom demais. É bom demais, é bom demais. É bom demais, é bom demais. Te ver outra vez, é bom demais. Nessa fissura eu quero lhe beijar. É bom demais, é bom demais. Vamos lá! É bom demais, é bom demais. Te ver outra vez, é bom demais. É bom demais, é bom demais.